foi a invenção da máquina política de controle mais eficiente que o ser humano foi capaz de inventar até hoje. A maneira como você existe já é, ao mesmo tempo, necessária para te controlar de dentro. Nos controlava imperceptivelmente, como se a gente fosse marionetes operadas por uma máquina social. Aquilo que nos põe numa linha de decadência tem muito mais a ver com a maneira de viver do que propriamente com entidades malévolas como nos destrói. Você tem que fazer com que as suas forças se libertem, o quê? Das amarras sociais, dessas formas de produção, de individuação e de pessoalidade em mim. O que te aconteceu não te define. Esse é o problema das sociedades ocidentais. Elas ficam estampando em você etiquetas pelo que você fez. É porque a gente não soube lidar com a dor que aconteceu, que nos habita, que nos provoca. Ao invés de a gente aprender a ver a dor como aliada. A dor como aliada, ela é... Estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber um segundo round, Luiz Fugante. Muito obrigado, cara, por ter aceito o convite mais uma vez. Foi muito legal o nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo. Estou feliz de estar aí de novo. Eu que agradeço, Lutz. Para mim é uma alegria imensa também, nesse espaço tão interessante. E lidar assim, com o pensamento da maneira como você lida, né? Uma maneira aberta, fluida, sem preconceitos, né? Então, isso para nós é um presente. Para quem pensa, é um presente. Então, eu que agradeço. Legal, cara. Então, para quem não te conhece ainda, ou talvez não tenha visto nosso episódio anterior, como é que você se apresenta normalmente, cara? Você é filósofo, né? Clínico, mas você tem escola nômade, eu queria que você... Eu diria que eu sou praticamente um livre pensador, né? Não tenho vínculo com nenhuma instituição, ainda que eu tenha criado um movimento chamado Escola Nômade de Filosofia, né? Movimento de Pensamento Nômade, que lida com o pensamento como meio de criar um modo de vida livre. Um modo de vida realmente livre, né? O que não é muito fácil, porque a gente... se confunde muito quando a gente pensa que é livre, né? E, na verdade, a gente não é determinado por muitas forças estranhas que a gente ignora, mas acaba conduzindo nossa vida. Então, é o desafio de fazer de si um ser livre, né? Potente, e, ao mesmo tempo, distribuir isso, né? Ter a potência generosa de fazer com que isso também seja partilhado por outros, né? É uma alegria dupla, digamos assim, né? Fazer de si um ser livre e, ao mesmo tempo, partilhar e contagiar para que produza modos de vida livres, né? E aí, nessas minhas andanças, eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Santa Catarina. Mas logo que eu entrei na faculdade, eu tive muitas questões, já tive desavenças, muitas polêmicas, muitos combates, e eu tive que me instrumentalizar para enfrentar os desafios e recolocar os problemas da arquitetura e do urbanismo que eu achava que eram mal colocados e mal resolvidos. Eu era apaixonado por arquitetura, sou apaixonado por arquitetura e por urbanismo, mas via que tinha muitas questões que eram, na verdade, meios de capturar os corpos e produzir uma sociedade meio que controlada de modo imperceptível pelo modo de criar espaços, né? Espaço como extensão do corpo. Então eu comecei a problematizar até do ponto de vista político, uma política do desejo, uma política do corpo, uma política da vida ativa, afirmativa e livre, né? Por que a gente habitava espaços tão apertados, esquadrinhantes, né? Espaços coercitivos que na verdade nos controlavam imperceptivelmente, como se a gente fosse marionetes operadas por uma máquina social que estava ali, uhum. Né? Simplesmente. E aí eu via isso nos espaços mais óbvios da sociedade, que são os espaços institucionais, né? Como escolas, hospitais, as ruas, a maneira de circular, a maneira de habitar, as casas, os prédios, enfim, os transportes, né? O modo circular, eu comecei a exercitar muito a maneira como isso, de alguma maneira, me controlava, né? Ou me provocava a me conduzir de uma certa maneira. Que características desses lugares te chamava atenção, assim? Era tamanho, era cor, era o quê? Você sentia que eram controladores, assim? A forma, né? Principalmente a forma. E aquilo... que era destinado esse ou aquele espaço, as funções, forma e função. Então, as formas e funções como elementos dominantes. Né? Então, eu percebi que a forma e a função, ela, na verdade, capturava as nossas forças, as nossas potências. Embaixo da forma e da função, existe um campo de forças. E o nosso corpo já é um campo de forças. O teu corpo é o meu corpo, é o corpo vivo, é o corpo de uma ameba, é um campo de forças. O corpo de qualquer coisa é um campo de forças. Né? Só que a gente não se relaciona diretamente com as forças, a gente é... na verdade, mediado através dessas formas e funções. Então, isso foi a primeira coisa que já começou a me impactar. Eu me sentia meio que aprisionado, vigiado, controlado, de alguma maneira. Não que tivesse um afeto paranoico em mim, que fosse... né? Mas tinha muito essa questão de por que a gente tem que necessariamente se efetuar através desse tipo de espaço, se são espaços criados... pelo humano e para uso humano. Né? Por que a gente precisa criar esse tipo de espaço que, na verdade, nos entristece, né? Ao invés de nos alegrar, nos enfraquece ao invés de nos potencializar? Né? Então eu comecei a questionar a produção afetiva operada pela máquina espacial. E aí eu tive que ir para a filosofia. Entendeu? A filosofia, ela me dava elementos, ela me dá... E eu comecei a estudar pensadores como Merleau-Ponty, como Marx, como Nietzsche, como Deleuze, como Foucault, vários, eu ia me cercando, buscando esses operadores teóricos, digamos assim, para expressar, dar expressão ao meu próprio pensamento e à minha própria experiência. E aí nunca mais, né? Mordida de vampiro, né? Você é mordido e já era, você vira um... né? E então eu fui mordido pela alegria do pensamento, né? Que na verdade sempre aconteceu isso em mim, mas eu não sabia que eu ia ter como atividade dominante o pensamento e a filosofia. Interessante, cara. Em que ponto você se interessou por esquizoanálise, por clínica e saúde mental especificamente? A gente tava conversando em off, né? Teve um momento ali que você me contou, parece que você percebeu que, porra, as pessoas estão doentes, né? Então eu queria que você contasse um pouco disso. De alguma maneira, eu sempre entendi que a doença, né? O adoecimento, ou melhor ainda, nem existe a doença, as linhas de morbidez, aquilo que nos põe numa linha de decadência, né? Tem muito mais a ver com a maneira de viver do que propriamente com entidades malévolas que nos atacam, nos destroem. Né? E a maneira de viver também é a porta de entrada para os maus encontros. Assim como pode ser o contrário, uma porta de entrada para os bons encontros. E a filosofia, o pensamento, assim como eu fiz isso com a arquitetura, né? Arquitetura como extensão do corpo, produção do espaço como extensão do corpo, também o pensamento com a ampliação dos horizontes. Ampliação dos horizontes e o acesso àquilo que nos constitui. Nossas forças, nossa essência, o que nos faz viver, o que nos faz existir, o que nos faz agir assim ou assado, o que nos faz decidir. Né? Esse instrumento fantástico que é o pensamento. E que não é nem exercido por um eu, muito ao contrário, ele é uma força da natureza, o pensamento. O pensamento pensa em nós. Né? E quando você encontra essa potência de pensar em si mesmo, né? Eu já exercia ela bem ou mal, mas ela vai se tornando mais clara em nós, essa força aparece. Aparece de um jeito tal que é inseparável da vida. É inseparável da vida... e portanto de uma vida potente ou de uma vida que pode se enfraquecer, que pode cair, que pode ser capturada, uhum. Uma vida que pode adoecer, né? Uma vida que pode produzir saúde, ser saudável, saudável e potente. Então sempre liguei a ideia de saúde à potência, à força, à liberdade, né? A capacidade de extrair da realidade uma fonte de autonomia. E então a doença não sempre foi para mim uma ideia de longevidade, né? Não. Que a galera tem hoje não. Que é saúde, né? Nada a ver com longevidade, ainda que isso por efeito possa acontecer, mas não é. Às vezes é melhor viver bem do que viver muito, né? A longevidade não define a qualidade de uma vida, né? Sem dúvida, às vezes é muito melhor viver bem do que viver muito. Aliás, tiveram muitos pensadores e artistas que foram até tidos como malditos, né, que tiveram vida breve, mas passaram como furacões, né? Você pega um Cazuza, por exemplo, né? Uma vida incrível, assim, da produtora de... Enfim, é um impacto que ele não passou sem deixar um testemunho. Uma força da natureza, né? Força da natureza. Alguns caras. Assim como pessoas. Nietzsche diz que o filósofo aparece como um cometa, né? Ele faz a natureza saltar, né? Então, esse tipo de vida é muito interessante. A própria vida do Nietzsche, né? Do Spinoza, que foi uma vida breve. Do David Herbert Lawrence, que foi uma vida breve. Muitos, o Rambo teve uma vida breve, Arthur teve uma vida breve, muitos tiveram vida breve, mas muito intensas, que, né, produziram eternidade na existência, né? Então, essa questão da saúde, né, mental, da esquizoanálise que você me disse, o exercício do pensamento, assim como o exercício do corpo, a experimentação do corpo nesses espaços urbanos e no limite do urbano, com o campo, com a natureza e tal, ele provoca o quê? Provoca um efeito clínico em nós. Um efeito clínico que é exatamente de você sentir que você, ao se potencializar, necessariamente você se alegra, você gera uma saúde, né? E ao se enfraquecer nos maus encontros, quando você se entristece, você começa a entrar numa linha de morbidez ou de decadência. E isso depende da maneira de viver. Então, quando isso foi ficando cada vez mais claro, eu já sentia isso, claro, mas isso vai se tornando assim um horizonte que coexiste com você de modo urgente, necessário e prioritário, né? A filosofia que eu exercia, depois que eu saí da arquitetura, e até para sobreviver comecei a dar aula de filosofia em grupos minúsculos, né, já produziu um impacto clínico nas pessoas. A maneira de falar, a maneira de ensinar. Muitos me diziam, olha, não faço mais análise, saí da minha análise. As aulas já me são suficientes. Interessante. Né? Então, eu sempre senti essa potência clínica do pensamento. Pessoal, não sei se vocês repararam, mas o convidado de hoje estava usando a Insider que ele ganhou no primeiro encontro que a gente teve aqui. Eu estava conversando aqui com ele no off, ele falou que, cara, realmente tudo aquilo que eu falo que é a melhor roupa que você vai usar na sua vida. Então, qual que é a... O que que eu falo para a galera da Insider? Experimenta uma vez. A gente sempre fala, né, não precisa passar, não ficou dor e todas essas coisas que todo mundo que já ouve essas propagandas sabe. Mas eu convido vocês a experimentar uma vez. E aproveitando, nesse mês, se você utilizar o cupom LUTZ, né, LUTZ, ou clicar no link que tá na descrição, que ele já aplica o cupom sozinho, você, se for a sua primeira compra, né, você é um cliente novo, você tem aí 20% de desconto. Então, realmente vale bastante a pena se for a sua primeira vez. E, além disso, além desses 20% de desconto, dependendo, tem alguns itens lá no site que já estão em promoção. E utilizando esse cupom, você pode ganhar até 30% de desconto. Hoje eu estou utilizando a Tech T-Shirt, só que é a de manga longa. Então é a que... É a Tech T-Shirt que vocês estão vendo utilizando. O próprio entrevistado estava aqui utilizando. Mas é a de manga longa. Então é essa aqui. Uma cor bem bonita. Tem todas as cores lá, todos os tamanhos possíveis. Modelos masculinos, femininos também. Link tem na descrição. Cupom LUTZ para 20% de desconto se for a sua primeira compra. Lembrando que isso acumula também com descontos do site, podendo chegar aí até 30% de desconto. E talvez até mais, dependendo do dia que você estiver assistindo isso. Então, é isso. E eu já tinha contato com... de alguma maneira... as forças de um pensamento que atravessavam as psicologias e, eventualmente, até uma crítica às psiquiatrias, né? E, principalmente, Deleuze e Guattari com o seu anti-Édipo, que já na década de 80, início da 79, 80, né? O anti-Édipo tinha o quê? 8 anos. Ele tinha acabado de ser lançado. E o segundo tomo do Capitalismo e Esquizofrenia, que é o título maior, né, que seria o segundo volume, que se chamou Mil Platôs, foi lançado em 1980. Então eu logo entrei em contato com esse tipo de pensamento, e no anti-Édipo eles já traziam a ideia da esquizoanálise, era uma crítica radical à psicanálise, as psicologias e a psiquiatria instituída. Por quê? Porque as psicologias e psicanálises sempre tiveram muito voltadas para o indivíduo e para a família. como se o indivíduo tivesse uma natureza interna, fosse uma espécie de átomo, né, solipsista. Então é ele que é o edipiano, ele que tem a culpa, ele que é o castrado e tal, como se nós não fôssemos produtos também, não só produtos, de uma máquina social. Uhum. Então eles retomam essa dimensão política, social, cultural, histórica e colocam no, em primeiro plano, e não o indivíduo, ou eu. O eu e o indivíduo são produzidos socialmente. Ah, o meu eu. Meu eu não é a minha essência. O meu eu é um outro em mim. Ah, mas eu, o que há de mais íntimo em mim, a minha individualidade. A tua individualidade também é produzida. Existe em você uma potência de se singularizar. Você é uma singularidade. Né? E essa singularidade ela é anterior, mais urgente, ela não tem forma prévia. Na sociedade você vai ganhando uma forma. Então uma forma para o corpo, uma forma para a mente. Então, essa forma do corpo como indivíduo e da mente como um eu vai sendo produzida socialmente. E toda a questão psicanalítica do Édipo, as descobertas e invenções do Freud lá no início, finalzinho do século XIX, começo do século XX, começaram a tratar, né, focar muito nessa questão do indivíduo. E por quê? Porque o indivíduo e a pessoa, que são coisas diferentes. O que é o indivíduo? O indivíduo se refere ao corpo. Né? O indivíduo é um corpo individuado e a pessoa é uma espécie de espírito individuado. Uhum. Entendeu? Então a pessoa já implica a dimensão do espírito, implica a dimensão da consciência, né? Além do campo afetivo, e o indivíduo é mais o conjunto dos movimentos, né? Uhum. Então a hora que a gente fala indivíduo, fala o conjunto dos movimentos do corpo, né? Essa unidade corporal. E quando a gente fala em pessoa, a gente fala já nessa isso que envolve a consciência, que envolve a mente, que envolve os afetos, que envolve o pensamento, que envolve o espírito. Então, a pessoa, o que a gente começa a perceber? Que ela é produzida socialmente. Por que que ela é produzida? Porque é necessário que se... numa certa formação social, né, nós funcionamos... Vamos imaginar que essa formação social ela vira uma máquina social. Existe um corpo social, existe um conjunto de desejos e crenças que constituem esse tecido, esse corpo social, os valores criados, né, nessa formação social. E essa formação social é uma formação de época, ela não é assim para sempre, ela não necessariamente sempre foi assim e não necessariamente sempre será assim. Aliás, necessariamente ela tem um início e vai ter um fim, necessariamente é isso. Uma formação social ela é histórica, ela acontece. Então, nós vivemos uma formação social, dentro de uma formação. É como se fosse uma bolha. Se a gente não consegue entender que isso é uma formação e que se formou a partir de uma certa data e num certo lugar, foi um acontecimento, uma emergência, a gente fica iludido que sempre foi assim, sempre será assim, que é assim mesmo e tal. A gente cai num conformismo, né? Mas quando você entende que há uma formação de um modo de viver em sociedade, que isso é produzido historicamente, dependendo de encontros ao acaso, de mil casualidades, a história é contingente, né? Então aquilo vai se constituindo. O capitalismo emergiu no século do 18 para o 19, aliás, do 17 para o 18. Né? E ele só emergiu porque os ingleses souberam inventar um Estado para ele, porque já tinha a possibilidade dele emergir lá no século 13, por exemplo, em Veneza. Ou no século XVII, em Amsterdã, na Holanda. Então, todas as condições, exceto um Estado próprio para isso, que fosse um gestor de fluxos. Porque os Estados anteriores não eram gestores de fluxos, eram sobrecodificadores de corpos e mentes. Uhum. Né? Então, esse novo tipo de Estado, os ingleses souberam inventar, lá com a Revolução de Cromwell e a questão da monarquia parlamentar, né? Aí que se inventou um jeito novo de fazer com que a produção material, né, fosse o modo de produção material e de relações de sociabilidade ocupassem o comando político também, que é a tal da economia política, né? Aí que você vê que a economia ela já tem um aspecto necessariamente político e aí a burguesia começa a comandar, né? Os nobres ficam em segundo plano e a burguesia toma o poder, né? Então, é assim que emerge o capitalismo, né? Porque uma coisa é o mercantilismo. Ah, sempre existiu o mercado. Não, cara, nem sempre existiu o mercado. O mercado é muito mais longevo do que o capitalismo, né? As pessoas, confundem mercado com capitalismo, né? Ah, mas é o mercado. Bom, mas não necessariamente o mercado é capitalista. Pode ser, né, outro tipo de mercado. Mas enfim, ok. Então, o que eu quero dizer com isso simplesmente é o seguinte, é que há uma formação social. O Foucault foi um grande pensador do século XX, um pensador francês, que investiu muito na descontinuidade dos processos de formação, seja social, seja subjetiva, seja individual. Ao contrário, por exemplo, de um pensador como Bergson, que investe na continuidade. Ambos são essenciais. São essenciais. Mas o que é interessante em Foucault? Foucault vai dizer assim, cara, não é da mesma maneira que a gente pensa, sente e vive, né? Hoje em dia, e como um grego vivia, como um romano vivia, como um etrusco vivia, como um chinês, um hindu, um primitivo, não é a mesma sensibilidade, não é a mesma maneira de se produzir ideias, não é a mesma maneira de se mover, não é a mesma maneira de usar o que te acontece. É um outro mundo, é uma outra vida. E então ele vai dizer que existem essas formações sociais. Claro que isso não é ideia apenas dele, o Nietzsche já muito antes já dizia isso, né, os cortes, enfim. Mas o que o Foucault faz? Ele vai descobrir que a nossa sociedade, ela não funciona mais por um regime de soberania como funcionavam os regimes anteriores. Né? A queda da Bastilha é a queda do regime de soberania da França, por exemplo. Mas vários outros foram assim. Os estados nacionais, eles ainda eram... Eles emergiram no século XVI, XVII, os estados nacionais. Uhum. Né? Até hoje eles são dominantes, ainda que haja um império, né? Que manipula os estados nacionais. Mas os estados nacionais, muitos deles eram regidos por reinos ou regimes de soberania. E o Foucault vai dizer que, com a formação capitalista, se cria um outro tipo de poder, que ele vai chamar de poder disciplinar. Então ele vai dizer que as sociedades hoje em dia são sociedades disciplinares. Né? Então ele vai dizer que as instituições, por exemplo, a escola, o quartel, o hospital, a família, a casa, a cidade, são meios de produzir corpos e mentes. Né? Então você entra na escola, você não só é formado na tua mente, né? Ou seja, você não vai aprender um conjunto de verdades apenas, você aprende como você deve se ligar a um tipo de verdade e reproduzir essa verdade. E ao mesmo tempo... Você deve se portar como você não deve... Aí já é o campo do corpo vida. E do comportamento, sim. É o campo moral, moral barra ético, e o campo da organização do corpo. Então, o espaço é esquadrinhado. Por exemplo, as primeiras escolas era você enfileirado, o professor lá na frente. Ainda existe hoje, né, isso. E as sequências de ano que você passa, etc. e tal. Então, toda essa sucessão no tempo e esse esquadrinhamento no espaço, o Foucault vai dizer que é um poder específico que não existia antes. E esse poder específico, ele cria indivíduos que não existia antes. Então ele vai dizer que o indivíduo tem, na época, na década de 60, ele dizia, o homem tem 200 anos. E o que é esse homem? É esse homem que é ele se tornou individuado, né, e se tornou uma pessoa que funciona internamente como um panopticon. Ele vai buscar a ideia de panopticon lá numa obra chamada Vigiar e Punir, que a gente até pode eventualmente desdobrar agora ou em outro momento. E que ele vai dizer que o controle se internaliza. Sim. Você passa a ser o delator de si mesmo e dos outros. Você passa a ser o policial de si mesmo e dos outros. Né? E esse policial, essa entidade em nós, é uma entidade necessária a essa própria formação social. Dessa sociedade disciplinar. Porque não é mais alguém que te comanda de fora. Né? Você se acha livre, mas o que é esse livre em você? Muitas vezes já é esse panóptico dentro de você. Já há um controle, já há um outro que se chama eu em você que te controla. E você acha que está falando em nome próprio. Essa é a nossa briga, por exemplo, com as psicanálises ou com uma certa ortodoxia dominante que opera na psicanálise, nas psicanálises e nas psicologias. Né? Quando você fala eu, você pode chegar a falar eu de um ponto de vista de um sujeito estruturado e aí você estaria falando em nome próprio. A gente diz, não, o eu é um outro em mim. O eu é um universal em mim. O eu não é a singularidade. O eu não é o nome próprio. Né? Então, como é que você faz que o nome próprio emerja em você? Né? É, você tem que fazer com que as suas forças se libertem, o quê? Das amarras sociais, dessas formas de produção, de individuação, né? E de pessoalidade em mim. A pessoa em mim, ela tem duas dimensões, uma dimensão moral e uma dimensão especulativa. E o indivíduo, ele tem essa dimensão orgânica, né? É, precisa ter um corpo organizado, que é o contrário do corpo de um vagabundo, do corpo de um perverso, do corpo de um delinquente, do corpo de um doente. Ele tem que fazer um corpo normal, um corpo eficiente, entendeu? Então, o corpo tem que ser organizado e o sujeito, ele tem que ser moral, então é o lado prático, né? Do desejo, ele tem que ser moral, ou seja, ele tem que ser responsável pelas suas paixões, né? Ele não pode chegar a vazar, fazer de qualquer maneira. E ele tem que se controlar, né? É, senão a camisa de força nele. Aí tem vários, né? O contém daqui, contém de lá, porque nosso desejo começa a se tornar perigoso para a sociedade. Ele tem que ser moral, então. E, além disso, tem que ter uma dimensão especulativa, ou seja, ele tem que ser capaz de pensar, ele tem que ser capaz de encontrar a verdade, se relacionar com a verdade. Qual verdade? A verdade necessária ao funcionamento da máquina social. Né? E aí, vira uma grande máquina de produção disso tudo. Né? Porque como é que você produz o critério da verdade? Como é que você vai incentivar e inocular, investir no corpo e na mente e nos afetos das pessoas para que elas se tornem esse sujeito responsável moralmente e competente racionalmente, com um corpo organizado que não é o de um vagabundo, de um perverso, de um louco, de um doente, né? Ou de um delinquente. Né? Então, o corpo eficiente, o desejo responsável moralmente, uma pessoa responsável e um pensamento objetivo formado né, numa verdade e reprodutor dessa verdade. Né? E no máximo ele pode ser um descobridor de novas verdades, não pode ser inventor. Sim. Tem que ser um descobridor. Né? Descobridor do quê? Do que já estava ali, que serve essa máquina social, mas que ainda não estava sendo utilizado. Então ele descobre coisas. Né? Então imagina, a vida toda aprisionada nisso, o corpo aprisionado nisso, o pensamento aprisionado nisso, o nosso campo afetivo aprisionado nisso. Então, o Foucault, a grande obsessão do Foucault era dizer assim, cara, como é que eu posso ser outro que não esses que estão aí? Pois é. Tipo, eu não quero ser igual aos meus pais, aos meus pares, o que a sociedade me oferece. Né? Ele vem de uma família de médicos. O Foucault, logo cedo, ele tenta o suicídio. Ele diz, porra, não aguenta isso que está aqui. Ele, acho que 18, 19, eu não sei exatamente a idade dele, muito jovem. E ele fez psicologia, depois que ele vai para a filosofia, enfim. Então ele queria ser outro, ele queria fazer de si, assim como Spinoza, um ser livre. Né? E ele diz, mas como é que eu vou ser outro, né, nessa bolha do saber que nos envolve, essa cultura, esse saber, essas formas de saber elas formam um limite tal que é difícil de ultrapassar. O que, uhum, que ele começa a perceber? Então, a primeira fase da obra de Foucault é toda uma investigação sobre o que é o saber. E ele vai muito longe, porque ele ultrapassa, obviamente, o saber científico, né, e o saber filosófico, num certo sentido, e ele vai entender que o saber ele é produzido por uma ordem discursiva. Uma ordem, por exemplo, num livrinho chamado A Vontade de Saber, primeiro volume, que é a História da Sexualidade 1, de 1976, ele vai dizer, na sociedade do século XIX, na era vitoriana, na Europa, nunca se falou tanto de sexo. Mas não é a era vitoriana? Não é onde o sexo é tabu? Justamente era a época que mais se incentivava para as pessoas falarem no confessionário das igrejas, nos reformatórios, nas escolas, nas famílias. E havia muita instigação a que se falasse de uma coisa, de uma energia que não é dominada, que sai do controle. Por quê? Exatamente para poder exercer o controle. Para ter um saber sobre isso. Né? Então você produz todo um saber sobre a sexualidade, você inventa o instituto do sexo, porque a gente que ficou essa coisa obcecada por sexo, tudo é sexo, né? Claro que tudo é sexualizado, mas do jeito que foi construído era um dispositivo de captura. O Édipo vem daí também. E o Édipo é histórico. E esse é o problema da psicanálise ortodoxa, que acredita que o Édipo é universal. Ele é universal produzido historicamente. Ele nasceu no século XVIII, XIX, com as famílias nucleares, né, burguesas fechadas, papai, mamãe e filho. Né? Ele nasceu aí, não existia antes. Mesmo que você queira virtualmente que ele exista aqui ou ali. Bom, mas enfim, isso é uma outra questão. Então, voltando à questão, o que o Foucault percebe? Outros pensadores, Nietzsche sempre percebeu isso, e a maneira como Nietzsche fala é incrível também. Mas aí eles vão aprimorando isso, depois Deleuze, né, Guattari. O que ele percebe? Ele percebe que você precisa produzir um preposto de poder. Ainda que ele não use bem essa linguagem, isso já é uma linguagem minha, mas você precisa fazer do teu eu. Aliás, precisa inventar um eu dentro de você. O eu, ele é um preposto do quê? Para fazer a máquina social funcionar. Você vira uma peça da máquina social. Então eu não tenho dentro de mim um eu verdadeiro que eu tenho que ir atrás da minha essência. Não. Tenho que criar essa porra. Não. Não. Eu verdadeiro é uma excrescência, não existe eu verdadeiro. O eu já é um trapaceiro. O eu já é o traidor da nossa essência autêntica ou verdadeira, se quiser chamar assim. O eu é o traidor da nossa potência. O eu é que trai a nossa potência. Nesse sentido, os budistas estão muito além. Pois é. Vão bem nesse aspecto aí. O problema dos budistas é outro, talvez. Enfim, a gente pode... Não vamos criar aqui uma briga com os budistas, porque eu gosto muito deles também. A gente é parça em até muitos lugares, assim. Mas porque, para mim, eu valorizo a ação mais do que a compaixão, né? Para mim, a compaixão tem que ser pela vida forte, pela vida em acontecimento, e não pela vida tornada fraca. Né? Eu sou mais nietzschiano nesse ponto de vista. Mas vamos lá, voltando à questão, então. A sociedade, ela vai produzir... Porque, você veja, nas sociedades anteriores, você precisa ter um controle de fora. Você tem uma polícia, você tem a polícia do rei, você tem as forças de segurança, você tem os padres, os escribas, os intérpretes, os paranoicos que ficam lá interpretando os fluxos sociais e não deixando eles escapar aquela organização. Né? No capitalismo é o contrário, porque a gente vive dos fluxos libertos, liberalizados, como dizem Deleuze e Guattari, desterritorializados e descodificados. Os fluxos são todos descodificados. Né? Então, como é que se produz o controle em cima disso? E aí eu digo sempre, foi a invenção da máquina política de controle mais eficiente que o ser humano foi capaz de inventar até hoje. Por quê? Porque ele desonera uma instância exterior de controlar o desejo e ele coloca o controlador dentro de você. Então, na maneira como você existe, já é, ao mesmo tempo, necessária para te controlar de dentro. E, ao mesmo tempo, você colabora, você vira um colaborador, um cooptado pela máquina e você... É por isso que o Marx vai dizer que o capital é a forma universal do desejo. Quer dizer, o que deseja em nós já é isso que ele chama de capital, né? Que a gente aí dá para penetrar, discutir, pensar fora das questões ideológicas, enfim, usar o pensamento, que é isso que nos interessa, né? Pessoal, antes de eu continuar aqui, deixa eu só dar um recadinho rápido para vocês. Há um tempinho atrás eu conheci uma IA, que é a Eita, inclusive eu conheci aqui ao vivo no podcast com a Ana Cláudia Zani, que é uma IA que ela construiu, ela treinou, baseado no método dela de entendimento sobre o ser humano, no sentido de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento e neurociência e comportamento, todas essas coisas que a gente gosta, né? E aí no começo eu falei, pô, mas uma IA vai me ajudar nisso e tal, mas aí eu testei essa IA ao vivo, né? Eu vou até testar ela aqui já pra mostrar como é que funciona. Ela é um contato no WhatsApp, que você consegue mandar mensagem, mandar áudio e tal, e ela responde. Não tem a pretensão de substituir um psicólogo ou um terapeuta nesse sentido, não é isso. Mas é ser, sei lá, uma melhor amiga, um melhor amigo ali pra você conversar. Só que, por acaso, esse melhor amigo é muito treinado em neurociência, comportamento e mudança de hábito e tudo que você... saúde mental. Então, vou mandar um áudio aqui só pra vocês verem como é que funciona. Eu posso mandar áudio ou texto. E aí eu posso falar sobre qualquer coisa, né? Principalmente envolvendo essas questões que a gente, vocês que acompanham o Lutz Podcast gostam tanto. E eu também. E aí eu posso mandar um áudio ou escrever, né? E dependendo de como, se eu escrever, ela me responde em texto. Se eu mandar áudio, por padrão, ela me responde em áudio, né? Mas você consegue pedir pra ela mudar isso também. Vamos lá. Eita, ultimamente eu não estou conseguindo, por exemplo, não seguir os meus desejos. Então, vamos imaginar que eu tenha aqui uma série de coisas para fazer no trabalho e coisas assim, ou nos estudos, e eu não consigo, por exemplo, deixar de jogar um videogame ou deixar de fazer qualquer outra coisa que não seja aquela coisa que me pede uma urgência maior, uma responsabilidade maior. O que eu faço com isso? Então, eu mandei aqui o áudio pra ela, dá um tempinho, ela vai responder. Então, pra quem quiser experimentar e testar, eita, vocês assinantes aqui, assinantes não, viewers do Lutz Podcast, vocês podem clicar no link na descrição, ou então no QR Code está na tela, ele já vai chamar o contato direto, e você consegue experimentar e testar por 24 horas seguidas. Então, você consegue conversar bastante com ela e ver se você curte mesmo, e depois você consegue também assinar ela, se você achar que vale a pena e faz sentido. Eu acho que sim, né? Então, vamos ver o que ela vai responder. Ela mandou um áudio aqui, vamos ver. Vou deixar ele em 1.5x, né? Lutz, isso acontece porque nosso cérebro busca prazer rápido de videogame, relaxamento, para dar pequenas doses de recompensa. As tarefas mais importantes, que exigem energia, costumam ativar o lado racional. Mas é cansativo lutar contra a vontade de gratificação imediata. Uma saída? Fatie suas tarefas em mini-blocos super simples, tipo 10 minutos só nisso. Depois se permita um intervalo breve com algo que gosta. Cuide para não se culpar. Com o tempo, seu cérebro entende o novo ritmo e a sensação de satisfação vai migrando para as tarefas importantes também. Você quer escolher uma tarefa hoje para testar dividir em partes pequenas comigo? O que eu gosto dela, né? Claro que eu peguei uma coisa ali bem, bem ampla e bem superficial, assim, né? Mas o que é legal? Que ela sempre vai terminar com um questionamento, uma pergunta, um próximo passo pra gente seguir. Então, você tem muita coisa ali pra poder conversar com ela e ir aprofundando nessas questões, né? Beleza, mas você tá procrastinando, mas por que que será, né? Vamos testar, vamos colocar uma tarefa. Então, ela vai te auxiliando nesse sentido. Então, se você quiser experimentar, o link tá na descrição que eu recolhi aí na tela. Você foi falando, assim, vai vir na minha cabeça algumas coisas, né? Que tem a ver com isso. Então, por exemplo, uma vigia constante, uma necessidade constante, por exemplo, se sentir produtivo. Ou sentir que o que você está fazendo um bom gasto das horas do seu dia, por exemplo. Então, quando eu não estou, por exemplo, lendo um livro, quando eu não estou trabalhando, eu vou pensar, puta, eu estou fazendo algo errado. Eu não posso estar tocando guitarra, porque isso não é meu trabalho. Eu tenho que estar, entende? Então, você foi falando, eu fui pensando, porra, quais são as coisas na minha vida, no meu dia a dia, que esse pensamento de tal coisa é errada, tal coisa não é interessante. E como que a gente, às vezes, transmite isso pra outras pessoas também, né? Pô, você não deveria estar vendo um filme agora, vai trabalhar, sei lá, entende? Então... Perfeito. Você foi falando essas coisas, veio tudo isso na minha cabeça. Cara, isso é tão importante, mas tão importante. Porque toca exatamente no elemento em que nos captura. E no elemento mais sagrado, se a gente quiser elevar o sagrado à máxima potência, o que é mais sagrado? É o tempo próprio que nos constitui. A experiência do tempo próprio. Ela nos é reiteradamente roubada, sequestrada, impedida. Então, nós somos impedidos de experimentar por várias... Não que haja uma força policial que nos impeça. A gente é seduzido, a gente é convencido que a gente está perdendo tempo, que a gente está perdendo tempo quando a gente poderia estar ganhando tempo próprio, né? Então há uma sacanagem de base aí, assim, que é investida por crenças e desejos, né? Todo investimento em desejo de crença, de que ser útil para a sociedade, ser bem-sucedido na vida, é ser capaz de gerar valor, né? Eu também acho, né? Gerar, mas qual o valor? Sim. E para quem? E o que acontece com esse valor? Que valor esse valor tem para a vida? Né? Poderíamos fazer a questão nietzschiana por excelência. Né? Ah, é valor? Sim, é valor. Mas o valor é produzido, é inventado. Né? E o que acontece com a tua vida na medida em que você gera ou reproduz ou segue um valor? Né? Ela aumenta ou diminui a potência? Né? Então, o que vale esse valor para a vida livre? Né? Não, esse valor é muito valioso. Para quem? Né? Então, nas nossas sociedades, o que ocorre? Você produz para que tudo vire, de alguma maneira, comercializável, ou mercadoria, né? E aí Marx estava certíssimo desse ponto de vista, valor de uso, valor de troca, ainda que a gente tenha questões aqui que poderia problematizar e aprofundar mais. É que aqui, né, nesse tempo que a gente tem, eu tenho que ser meio breve, meio sintético, meio sucinto, assim. Mas dá para a gente questionar isso tudo que estamos falando aqui. E claro, né, óbvio, pensamento é assim. Mas, então, voltando à questão... produzir valor, né? Você é investido, né, para que você use o tempo, né, e os teus movimentos, o teu corpo, o teu desejo, você entregue a eles a uma atividade que seja reconhecida socialmente. Sim. Né? E aí você vai ser um cara legal, um cara bacana, um cara, né? Você vai ganhar 1000 medalhas, você vai ser reconhecido, recompensado, reconhecido de várias formas. Cara, a escola é muito boa em fazer isso, né? Muito. A escola vai te falar, ó, você tem um tempo pra brincar, é, sei lá, na sexta-feira é o dia de você trazer o seu brinquedo. E aí, de tal hora até tal hora, você vai estudar essas coisas que você não quer estudar, mas você precisa, eles vão falar pra gente, né? E se você estudar, você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar uma nota, né? E se você não estudar, o que vai acontecer? Você vai perder um ano, você vai repetir o ano. Exato. E olha o tanto de coisa, o tanto de, porra, ideias parasitas vão entrando na nossa cabeça, né? Exato. Sobre essas coisas. E olha o tempo, sobre... E olha a sedução barata que ocorre aí, porque aí eles te dão tempo para você brincar como uma recompensa. Qual que é a recompensa? É você se dispersar. Porque daí a brincadeira vira instrumento de dispersão e não de intensificação. É que nem a arte e cultura, que é usar, vamos nos distrair com um filme, olha o filme tal passando, vamos no show tal. É para se dispersar? Ou é para fazer um encontro com forças intensivas? Música potentes? Como fundo musical das conversas do povo. Gabinete de, sei lá, consultório, né? Que põe aquele fundo musical, aquela coisa horrível. Enfim, a arte como dispersão. Né? Como é que nem o mágico, né? O que faz um mágico, né? Um bom mágico, ele vai despertar a tua atenção para aquilo que não interessa para ele, e ele vai fazer passar, ele vai operar um movimento ali que você não vai perceber. Então ele precisa muito que a tua atenção vá para um outro lugar que não tem nada a ver. Né? É como a cortiça. É como a cortina de fumaça. Né? Você vê isso muito em política. O assunto da hora é esse. De repente está tão e vai pegar tanta gente que muda de assunto. Aí vem outro assunto, aí inventa outro escândalo para ficar desviando. Então, o mágico faz a mesma coisa, ele desvia a atenção, né? Para fazer passar aquilo que interessa a ele. Digamos assim que há uma magia. Né, praticada nas nossas sociedades pelos poderes tristes estabelecidos, né? Então eles, há uma manipulação, não é uma coisa paranoica e conspiratória, ainda que a paranoia seja produzida socialmente, a conspiração é produzida também, né? Mas a máquina é muito mais sutil do que uma mera paranoia ou conspiração. Então as forças vão se juntando e operando de uma maneira tal que você se distraia da vida e do acontecimento, né? E para você se engajar e virar uma função da máquina. Quando você vira uma função da máquina, aí você é valorizado e reconhecido. Só que quando você vira função da máquina, você vende baratinho tua energia, teu tempo e teu movimento. O teu corpo, o teu desejo, o teu campo afetivo, o teu pensamento é dedicado a atender a demanda de um outro, a resolver o problema de um outro. Por isso que Bergson vai dizer que só é livre aquele que é capaz de colocar o próprio problema e não ficar respondendo o problema do outro. A arte de colocar problema é uma coisa fantástica para quem sabe pensar e exercer a liberdade real, né? Então, o que que acontece? E a gente pode ter a crítica que quiser a Marx, aos marxistas e tal, mas Marx falou uma coisa genial e ninguém pode desmentir esse fato. O que que é o fato? O fato é que, de um lado, há um acúmulo de energia, né, que vira capital, e de outro lado há uma energia humana disponível ao máximo. O que um capital quer? Que ele tenha o máximo de energia disponível para ele. O máximo. Então, todos nós somos virtualmente essa energia disponível. Então, aí você... Uma criança nasce no meio familiar. Que já tem aquela ideia. O que vai ser quando crescer? Não pode ser um parasita aqui dentro da família. Não pode ser isso. Já vai encaminhando. Aí vai para a escola. Aí lá você vai... Aí daqui a pouco você está disponível para o mercado. Disponível para ser engolido. Não que necessariamente vai acontecer isso com você. Eu também não estou aqui nessa coisa conspiratória e paranoica, né? Mas há uma tendência dominante a fazer isso com as nossas vidas, né? E aí você precisa descolar a vida da sua zona de acontecimento. Do horizonte imediato do acontecimento da vida. Então não interessa mais a tua brincadeira, o que você está experimentando, o som que você está ouvindo, você lá como um autista, um catatônico no teu canto. Não, vão te chamar, ó, vem cá, faça isso, se ocupe com aquilo. Vai ter ali uma máquina o tempo inteiro em cima de você para dizer, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Ah, não, esse não é o lugar certo, você está fora de lugar. Aqui você está inoportuno. Ah, aqui é o lugar certo para fazer isso, né? E isso de útil, para não perder tempo. Qual tempo? O nosso tempo está sendo desperdiçado porque a gente não é valorizado o quê? Esse horizonte do acontecimento em nós. Isso que é a experiência do tempo em nós. Isso é desqualificado desde o começo. Assim como é desqualificado os nossos movimentos intensivos. Os nossos movimentos intensivos, eles são virtualmente perigosos. Por quê? Porque eles não têm finalidade. Entende? O tempo não está destinado a isso. O tempo não é o tempo do bom senso, o tempo cronológico que vai de um começo, meio e fim. Uhum. O tempo é um tempo circular intensivo. Ele é ao mesmo tempo que é passado, é futuro, ao mesmo tempo que ele vai, está acontecendo algo aqui no passado que eu me tornei, né? Então, o tempo, ele é paradoxal, ao mesmo tempo ele está em relação com fora e com dentro, né? O dentro como passado, fora como futuro. Então, ele está, né, é esse circuito, ele não é linear. Mas a gente é fixado no tempo linear, que é um tempo judaico-cristão, inventado por essa sociedade ocidental. Esse tempo é dominante em nós, mas você vai ver em várias outras culturas, não é a maneira que as pessoas experimentam o tempo, né? Então, isso já, a gente grampeado, vamos usar esse tempo, né? Grampeado numa finalidade. Grampeia-se uma finalidade na sua testa, para a sua mente, para o seu desejo, para o seu corpo. O corpo tem que ter finalidade, a mente tem que ter finalidade, o desejo tem que ter finalidade. É o tal a produção do desejo intencional em nós. Como que se produz o desejo intencional? Gerando uma falta para ele. Ao desejo falta um objeto. E cara, o que é mais impressionante é que a sociedade ocidental inteira, os pensadores ocidentais, quase que todos caíram nessa balela. Desde Sócrates, Platão e outros, antes deles, depois deles. Isso vai para a filosofia mais moderna, como a de Kant, né? Escola de Frankfurt, e a psicanálise nem se fala, está totalmente nesse... E até o Lacan mesmo, na terceira fase do Lacan, que ele dizia, porque antes ele dizia que o real era impossível, né? E a castração é geral, não só de mulheres, mas de homens também, porque Freud ainda era mais as mulheres, que não tinham pinto, né? Agora os homens também são, e a castração geral, a falta é fundamental, a insuficiência de ser é fundamental, e o real é impossível. Né? Claro que aí o Lacan, no final da vida, ele tenta mudar isso e buscar o real, mas mesmo o real que ele busca ainda é o real de um acontecimento que é visto como uma falta, porque está faltando o acontecimento em mim. Como se o acontecimento não fosse já o preenchimento, né? Essa ideia de que ao desejo falta e a única maneira de você criar intencionalidade no corpo, na mente e no desejo, né, ela vem de uma força exterior que inventa um modelo, inventa um padrão e diz assim, você não está à altura desse padrão. Entendeu? Você, por exemplo, você é uma criança experimentando sua música, né? Sua arte. Olha, mas isso não vai te dar dinheiro. O que você vai ser quando vai ser músico? Como assim? Você vai ser pintor? Você vai ser literário? Não, vai ser um, sei lá, um economista, um advogado, um médico, né? Ah, Então... Você vai passar necessidade. É, vai passar necessidade. Mas aí, beleza, eu me torno advogado, querendo ser músico, por exemplo, eu vou ter uma necessidade de uma outra coisa, né? Né? Vai faltar uma outra coisa pra mim. É. Muito louco isso, cara, como a... Puta... Né? É meio desesperador ouvir essas coisas. Me dá uma agonia, cara. Ao mesmo tempo... Ao mesmo. Lutz, olha só. Eu tenho uma certa alergia, uma certa questão com o mundo intelectual, que geralmente é dominado por seres tristes. Intelectuais geralmente são tristes porque eles começam a ver isso e meio que se desesperam, se entristecem, se não tem jeito mesmo e tal. Mas, gente, peraí, mas o que é o pensamento? O pensamento não é uma potência de acontecer? De criar realidade? Então, o que nós estamos fazendo? Os intelectuais estão simplesmente descobrindo as formas como o ser humano se escravizou, se aprisionou, ou eles são capazes de retomar o pensamento como potência de inventar novas maneiras de viver e praticar essa vida? E contagiar os outros com isso? Total. Isso é uma coisa... Então, a alegria... Eu meio que fico muito assim, reticente com o intelectual triste. Para mim, o intelectual tem que ser alegre. Ele tem que extravasar a alegria, porque aí, o que é isso? É testemunha que o quê? Que ele está exercendo a sua vida, ao mesmo tempo que ele está se potencializando. Então, não é falar o que o outro tem que fazer. É contagiar pelo próprio modo de viver. Né? Ou seja, isso é possível. Isso não é um sonho de um louco alucinado que fica imaginando e idealizando. Oh, que ingênuo que o cara é. Oh, o mundo dele é um mundo de Poliana. Né? Tipo, né? Você pode entrar numa dessa, mas nossa, mas é tão bonito, essas ideias são tão bonitas, mas pena que isso é impraticável, né? Não tem isso, direto. Então, cara, isso é a estupidez de quem está separado do que pode. E que cria teoria ainda em cima disso. Né? Então... Todo o nosso desafio, todo o nosso combate é voltar a ligar a vida ao que ela pode. Você dizia lá no início, você me fazia a questão, por que você foi para a esquizoanálise, para, né, investir na saúde mental, essa coisa toda? Justamente porque houve uma época, e aí tinha esse efeito da filosofia que eu dizia lá no começo, né, efeito clínico da filosofia. Eu passei uma década ou mais, duas décadas exercendo a filosofia, dessa maneira, e aí eu disse, cara, tem que levar o pensamento, já dizia o Lefort, até você vê isso em filmes de Godard, né, dizendo assim, é preciso levar o pensamento para a política, porque a política é exercida sem pensamento. A política é exercida por uma razão, por uma racionalidade, que é a racionalidade do poder, que interessa, né? Mas não é o pensamento que amplia e que é pleno da vida e da natureza, é uma racionalidade. Então não dá para confundir razão com pensamento. Então, falta pensamento na política, para exatamente a gente criar uma política do desejo, e não essa política politiqueira dos partidos, disso, daquilo, esse teatro que é a política, né? Essa representação, esse palco de marionetes, né? E quem comanda não são nem os políticos são só marionetes dos comandantes que são invisíveis, né? Por exemplo, o Brasil, quem comanda, um dos comandantes do Brasil é o Kassab, o cara ele não é político, ele não se elege praticamente quase nunca, né? Ele se elegeu prefeito de São Paulo, né? Mas ele está lá por trás de vários políticos, né? Na esquerda e na direita, está lá mandando, né? Quer dizer, esquerda ele tenta cooptar, não sei, enfim... Então, a política é esse palco, mas a grande política, como falava Nietzsche, ou então a micropolítica, como fala Foucault e Deleuze, a microfísica do poder, né? Entrar nessas, como é que o afeto é político necessariamente, né? Então, e aí eu queria levar o pensamento até para os partidos, né? Ou para seja lá quem fosse, vamos fazer uma política com pensamento, né? Ninguém se interessava. Eu queria pensar as formações sociais, pensar os vários tipos de Estado, os vários tipos de governo, os vários tipos de produção material e de relações de sociabilidade nessa produção material. Ninguém se interessava. E aí foi isso, 2011, 2012, 2013, que tava aquelas coisas da primavera, vai para o movimento... MBL, povo na rua, aquela coisa toda. E eu dizia, gente, então, vamos pensar de verdade, né? Mas não acontecia nada. Por isso que, cara... Aí eu dizia, cara, então, isso é sintoma do quê? De um adoecimento, né? Eu já sabia, sempre soube disso, mas não sabia que estava nesse nível, né? Quer dizer, sabia, mas eu disse, cara, mas ainda tinha uma certa esperança. Não, cara, nosso foco é saúde mental, saúde do, mais do que mental, do desejo. Aí vem um diferencial da esquizoanálise. Esquizoanálise, ela não pensa, ela não é uma psicologia, ou seja, uma lógica da psique, e nem uma psicanálise, uma análise da psique, mesmo que a psique envolva o inconsciente, né? Ela é uma análise do desejo, que ao mesmo tempo penetra mente, corpo e campo afetivo, né? Então ela vai no coração, na essência que se efetua na existência. Então ela toca ao mesmo tempo com o modo de vida na existência e a essência que move esse modo de vida. E pode modificar a essência, que é essa potência em acontecimento. É por isso que é outra coisa. Entendeu? Não dá para dizer, ah, é só uma crítica à psicanálise, é só uma outra via, é mais uma corrente. Não é. É uma maneira de viver. Assim como a filosofia da diferença, o pensamento nômade, inventa essa outra maneira de viver. Ou seja, viver de modo livre, né? Viver independente de haver ou não Estado, de haver ou não lei, de haver ou não esse ou aquele poder estabelecido que tenta as suas ingerências sobre nós. Né? Você consegue dançar no meio do caos, no meio da miséria e no meio de tudo. Né? E até se divertir no sentido interessante. Se alegrar, por quê? Porque você consegue exercer uma crueldade amorosa. Por que crueldade amorosa? Porque você vai ser crítico e destruidor daquilo que tem que ser destruído mesmo, daquilo que rebaixa a vida, daquilo que desintensifica aquilo, dessa máquina de morte, a gente tem que ser inimigo disso. Né? E se alegrar com a destruição disso, porque isso destrói a vida, isso rebaixa a vida. Né? Então, é isso que eu chamo de crueldade amorosa. Então, existe a crueldade amorosa e a alegria, né, o sentido alegre da dor. Encontrar o sentido alegre da dor, porque a dor virou inimiga da humanidade. Ah, não, até com os animais, a gente vê a maneira... Claro, é óbvio, eu sou absolutamente, né, contra a crueldade contra os animais, óbvio que sou. Né? Mas há um outro uso. Ninguém pode, eu não posso, você não pode sofrer nada, porque o sofrimento é como se fosse um mal da existência. Existe uma crueldade animal que é você, por exemplo, botar uma roupinha de bebê no seu cachorrinho, colocar ele num carrinho, quando você quer levar ele pra passear. O cachorro é um bicho, ele quer, né, pôr o pé no chão, se sujar, aí, dar nome, banho toda semana. Em nome da piedade, porque eu vou não deixar ele passar frio. Não deixar... Aí, porra, você está humanizando, você está separando ele das suas potências. Isso é uma crueldade odiosa. Já achava a gente, porra, não deixar o bebê. Ah, botou, está no chão, está na lama, porra, deixa, né? Né? Deixa a criança ver isso. Então... É essa visão, às vezes a gente quer fazer o bem, quer não sei o que, mas a gente está tendo uma visão piedosa. Por quê? Porque temos piedade de nós mesmos. Tadinho de mim, tadinho disso, daquilo que, ah, naquele momento, né, eu vivi isso, eu não merecia isso, eu fui vítima, eu fui... Então, esse modo também de a gente maldizer a dor é porque a gente não soube lidar com a dor que aconteceu, que nos habita, que nos provoca. Ao invés de a gente aprender a ver a dor como aliada. Uhum. Né? A dor como aliada, ela é uma amiga da criação de espaço de respiração, digamos assim. Estou inventando aqui uma coisa. Ela é amiga da criação de distância. Ela é amiga da invenção de espaços de liberdade, poderíamos dizer assim. A dor, ela está dizendo aqui, olha, por aqui você se cola e se sufoca, por ali você começa a respirar. Então ela está ali exatamente para não deixar você se sufocar, não deixar você se amordaçar, né? Então a dor, ela é uma aliada fundamental. Por que que a gente joga fora a dor, dizendo que ela é um mal? Ah, mas produziram essa dor em mim. Então aproveita. Tudo bem, o outro pode ser um sacana, pode ser uma coisa terrível, pode ser um fascista, pode ser, né? A gente aí tem que ter mesmo, também tem, né, o combate exterior, mas sobretudo é preciso você saber usar o que te aconteceu. Esse ponto é essencial. Existe uma arte de usar os nossos afetos. E quando você percebe que os nossos afetos não são manifestações de impotência, de insuficiência, de falta... Você percebe que ao desejo nada falta, voltando à nossa questão lá atrás. E que nós nos preenchemos com os acontecimentos da nossa vida. Não tem falta, porque tudo é acontecimento. Mesmo quando você acha que você está na falta, mas algo está te acontecendo. É isso que está te preenchendo. Então, não está te faltando. Por que está te acontecendo isso? Será que você é só vítima? Ou você está ali porque você está vivendo com? Se está te acontecendo é porque também você é alguma coisa. Logo, você é alguma força, alguma potência. Não acontece em cima de nada, você não é um nada. Né? Acontece em cima de alguma coisa. Então, e essa força não pode nada? Essa força, ela está ali se deixando simplesmente afetar? Ela não pode agir ou reagir dessa ou daquela maneira, modificar a maneira de receber, modificar a maneira de perceber o que está ali acontecendo, modificar a maneira de usar o que está ali acontecendo, usar isso como combustível de criação? Será que ela não pode nada disso? É claro que pode. Né? Então, ao invés de a gente ficar sonhando com revolução, e eu sonho também, vou dizer que não, né? Mas é importante entrar num devir revolucionário, ou seja, revolucionar o próprio modo de vida. Né? E de novo, isso não é uma questão individualista, isso é uma questão de maneira de viver, né? Que necessariamente atinge indivíduos e coletivos imediatamente. Então, investir nos modos de viver, as maneiras de viver. É aí que você aprende, então, a se despregar do quê? Daqueles grampos de finalidade que eu dizia lá, que é posto na nossa testa. Finalidade para o pensamento, finalidade para o desejo, finalidade para o corpo. Você aprende que, na verdade, a finalidade é só um simulacro. Que quando você atinge uma meta, um objetivo, aquilo é só uma passagem. E algo está acontecendo a você enquanto você está atingindo a meta. Então, que se você quiser até dizer que tem uma meta, a meta é o que está acontecendo em você. E o que está acontecendo em você é a modificação da tua potência de acontecer. Você está se tornando diferente de você mesmo. Você não está se tornando idêntico a si mesmo. Não é a identidade do teu eu. É a tua potência de acontecer que está criando novas nuances, novos elementos que ampliam a multiplicidade que você é. Você não se reduz ao que te aconteceu. O que te aconteceu não te define. Esse é o problema das sociedades ocidentais. Elas ficam estampando em você etiquetas pelo que você fez ou pelo que você se tornou. E aí você acredita. Aí se fudeu. Você acreditou, se fudeu. Aí tem traços de caráter, né? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Fulano é... Ah, eu sou mesmo assim, síndrome de Gabriela, eu sou mesmo assim, me deixa assim. Não, esse é o meu jeito, eu sou do signo tal, eu tenho gênio tal. Eu nasci, os meus pais eram assim, a minha família era assim. Então é o meu destino, é a fatalidade. Aí não é a fatalidade, é uma espécie de karma, é um fatalismo, né? Não é o amor fati, é um fatalismo estúpido, né? É um intriguismo, é um conformismo. É um conformismo. Né? É você pegar uma coisa que explica algum aspecto teu, do teu comportamento, da sua personalidade. E justifica pelos outros. E começa a ficar justificando, às vezes você, sei lá, um cuzão ou alguma coisa do tipo. Você fala, não, mas é por causa do meu signo, por exemplo. E os diagnósticos, né, essa inflação, essa epidemia, essa pandemia de diagnósticos praticado pelos institutos psis e afins, né, e que também há uma demanda social, que é um gosto por isso, é isso, é uma muleta a mais, é uma desculpa a mais, é uma maneira. Eu não estou dizendo que é só isso, eu estou dizendo que isso é um uso dominante. Né? Porque um diagnóstico, ele é uma fotografia de momento. Né? Nós em esquizoanálise a gente não diagnostica, a gente mapeia processos, que é completamente diferente, porque a vida está em devir, ela está em acontecimento. Ah, eu sou autista. Bom, mas peraí, você está autista, você pode até dizer, você está nessa passagem. Ah, mas sempre vai ser difícil de sair disso. Mas ok, você é isso, e o que você faz com isso então? Nossa questão é essa, e não dizer assim, ah, eu sou assim, então me deixe viver assim e eu preciso ter esses e esses cuidados. Tá bom, de momento é isso, mas o que está acontecendo com a tua vida? Tua vida está em movimento. Não necessariamente você vai ficar aí. Né? Então é o que você faz com isso. E não o que você é. Né? Isso está te acontecendo, mas o que está te acontecendo não te define. Né? Então, ao meu ver, esse é o erro grave que atravessa... As ciências da saúde mental, principalmente, de modo dominante. Ciências e práticas. E aí, nós precisamos o quê? Reconquistar o tempo próprio. Que eu dizia lá no início. Que a coisa mais sagrada para nós é isso. O que é o tempo próprio? É o tempo do acontecimento. O que é acontecimento? Acontecimento é o que constitui a nossa própria existência. Não existe existência que não esteja em acontecimento, certo? Nós estamos durando, nós estamos mudando, nós estamos experimentando. Né? E o que, que é durar, experimentar, acontecer? É sentir que há uma força em nós que nos faz viver, né? E que entra em variação. Né? Que nem uma montanha russa, você está lá em cima, você está aqui embaixo, ou vai para a depressão, vai pra, o bipolar, é uma multipolaridade. Né? Você vai para muitos cantos, muitas direções. E se deixar para o acaso te acosta de todas as direções. É que você está num mar revolto, tempestuoso, sofrendo ventos de todas as direções, com uma velinha, um barquinho à vela, jogando para cá, jogando para lá. Você não tem domínio, e enfim, aí o acaso te domina. Mas o que você pode começar a fazer para aproveitar o acaso? Né? Para encontrar a necessidade do acaso. Fazer do acaso uma força em você. Né? Fazer da tua vida, que é casual, uma necessidade. Por que a minha vida se torna necessária? Né? No fundo, a existência, esse campo da existência, esse campo dos encontros, é um campo de batalha. Né? É um campo problemático. E tem alguma coisa de errado? Não, cara, isso faz parte da perfeição. Né? Ou seja, sem esse campo de batalha, essa provocação, eu não me diferencio. Por que, que eu tenho que me diferenciar? Bom, aí, como diria o Cazuza, nós somos cobaias de Deus. Né? A vida nos obriga a nos diferenciar. Nós somos instrumentos de diferenciação desse ser absoluto. Nós somos esses instrumentos. Né? Tudo é meio. A terra é meio, uma ameba é meio, uma formiga é meio, uma abelha, uma girafa, o sol, o universo. Tudo é meio de diferenciação dessa potência absoluta. Né? E a nossa vida também. Nosso pensamento, nossos gestos, nossas experimentações, nossos gozos, nossas tristezas, nossas alegrias, nossas doenças. A vida está experimentando através das doenças que nos acontecem. Ela está criando novos caminhos. Às vezes uma doença em nós, ela está ali inventando uma nova maneira de ser. De repente, se você consegue superar aquela doença, você vai se tornar mais forte. A vida vai inventar uma outra maneira que não existia antes. Né? E o que é mais forte? Mais forte para esta maneira de existir. Ela fica brincando com os modos que ela cria. Né? A Terra é isso. A Terra, ela inventa os tramps da vida, inventa as coisas dos seres mais bizarros e os mais interessantes. Ela está inventando e jogando com isso. É um campo experimental. Né? Então, nós somos esses seres que se diferenciam. Nossa questão ética e libertária é: nós podemos tomar isso nas nossas mãos? Tomar a vida nas próprias mãos e dizer sim, eu gosto dessa coisa que é existir se diferenciando. Eu gosto dessa coisa que é existir se diferenciando e tomando as rédeas dessa diferenciação. Gozando com essa diferenciação no sentido de que eu aumento a minha potência de afetar e ser afetado e de criar a realidade. Isso é um corpo pleno, um pensamento pleno. Né? Então, perfeição existe sim. O problema é que a gente faz ideia equivocada de perfeição. Perfeição em relação ao ideal. Sim. Isso é a coisa mais imperfeita, mais estúpida que existe. Porque o ideal é aquilo que não existe. E jamais a vida em acontecimento vai se adequar a um ideal. Por isso que a gente diz assim, a perfeição não existe. Claro, essa perfeição imaginária, fictícia, essa aí não existe. A perfeição existe como a nossa potência que necessariamente se efetua. Isso é perfeito. Agora, a maneira como a gente se efetua é as provocações da vida. Exatamente para quê? Para que a gente se diferencie. Né? Então, não é nada fácil. Você pode se perder. Você pode errar, cair e às vezes até não se achar. Acontece direto, né? Então, viver é perigoso. Experimentar é perigoso. Mas daí vem a arte das doses. A prudência. A arte das doses. Você, não é que você vai deixar de experimentar porque você não sabe o perigo que você corre, o que vai te acontecer. Você vai dosando. Você não vai se jogar no abismo. Você vai lá na beira do abismo, você vê, olha, aqui realmente, né, de repente você começa a criar alguma coisa de sair do chão, de repente você começa a criar asas que você voa sobre o abismo, você sobrevoa o abismo. E até pode mergulhar nele e voltar, né? Mas aí você tem que criar as condições para isso. Daí a prudência. A prudência é como aquilo que impede a gente de maldizer as paixões. E a gente fica acusando os outros, se acusando, ah, que vida miserável, ah, que mundo de merda, ah, que não sei o quê. E a gente está se efetuando, já que necessariamente a gente se efetua, a gente é coagido a se efetuar, a gente não tem nada a ver com o modo como a gente está se efetuando, com o que a gente encontra e como a gente se... Nada, nada, né? Eu quero lavar as minhas mãos? Ah, sabe, é muita vagabundice no sentido ruim agora do termo, entendeu? É muita passividade. É por isso que não dá para ter a compaixão, o amor compassivo. Isso, entendeu? Isso entra muito no... Porra, dá muito medo, né? Você ser livre mesmo. Dá muita... Livre de verdade, assim. Você realmente... Você entender que não. Você tem... Claro, a sociedade é uma merda. Tem várias coisas aí que a gente pode criticar, pode... Porra. Mas, por um lado, se eu ficar só pensando que, ah, não, então é isso mesmo, vou ficar aqui vivendo essa... Ficar sendo um escravo dessas circunstâncias todas não resolve nada, né? Então, eu acho que o que existe pelo menos na minha vida foi assim, é um medo constante de viver essa liberdade, sabe? Então, é mais fácil, é mais confortável eu criticar o mundo, sabe? Sim. A sociedade. É verdade. O medo, ele é uma força natural. Ele é uma paixão natural. Spinoza já dizia, as paixões são naturais. Até ciúme, inveja, tudo num certo sentido é natural. É natural até um certo ponto. Né? Você não pode ficar na paixão, você tem que transmutar a paixão em ação. É por isso que a vida nos provoca, para a gente sair do modo passivo e tomar parte na natureza, ser ativo. Então, o que o medo nos diz? Ele está dizendo assim, olha, cara, cuidado, não é de qualquer maneira, você vai se... Não, aqui não, ali não. Mas então aqui não, ali não, e eu não vou viver? Não, aqui não e ali não, porque aqui não e ali não, agora, nesse momento, do jeito que você está. Então, o que isso está te dizendo? Você pode se preparar? Ah, eu posso me preparar. Eu posso me modificar? Eu estou sendo provocado, instigado. Então... Eu adoro uma frase do Deleuze que diz assim, se eu não fosse filósofo, eu seria uma carpideira. Como é que você pode entender uma frase louca dessa? Se eu não fosse filósofo, eu seria uma carpideira. Mas o que faz a carpideira? Você começa a pensar, né? Ela é o ser do lamento, né? Ela é profissional em lamentar, né? Ela chora... Eu não faço ideia o que é isso. Ela chora a morte do outro. Por exemplo, você vai num alguém morre, você contrata as carpideiras para chorar o morto, né? É lamentar, né? O que seria ser uma carpideira como não filósofo, né? Ser um lamentador, né? Haveria um lamento interessante, ativo, vital, intenso, né? Bonito. Difícil, lamento é triste, geralmente, não. O lamento bonito é que ele não deixa de ter uma nota de tristeza, mas movido por uma alegria muito maior por trás, é o lamento que eu ainda não posso surfar aquela onda de Nazaré. É o lamento que eu ainda não posso com essa ou com aquela potência. É o lamento que ainda não posso encontrar essa ou aquela maneira, viver essa ou aquela experiência, porque ainda não estou preparado. É isso que eu lamento. Só lamento isso. Entende? Se tornar capaz disso. Ou aquilo que diz Nietzsche, eu só quero ter inimigos que eu possa admirar. É horrível ter inimigos que você despreza. Total. Né? Porque o inimigo que você admira, ele te provoca. Não é o inimigo é necessário. Não é o inimigo que você quer matar e eliminar. É. Né? Você aquela pessoa que você sente raiva porque te falou uma coisa ou agiu com você de tal forma. Se você sentiu isso de fato, é porque aquilo faz algum sentido, sabe? É isso. Senão você fala, ah, foda-se, eu não quero saber dessa pessoa, do que ela tá falando, sabe? Cara, e daí... O que a gente faz com tudo isso, cara? O que eu... Preciso buscar, assim, como uma pessoa que vai provavelmente foi moldada a pensar dessa forma. O que eu preciso buscar? Para qual caminho eu preciso ir? Porque o que fica é, ok, eu entendo essas coisas, mas dentro de um processo, por exemplo, de pesquisa análise, o que eu estaria buscando entender, sabe? O que eu estaria... É a vontade... Pode ser ilusória, mas assim, qual... Tá, ok, o que eu faço com isso, sabe? Eu me sirvo muito, pelo menos da ideia inspiradora, de uma pequena obra do Herman Melville, chama Bartleby, o escriturário, né? E ele inventa uma fórmula breve e curta nesse personagem que se torna escriturário, que ele é contratado como escriturário, e ele começa a dizer para o seu chefe que ele prefere não. Seu Chaves, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que, eu prefiro não. Não é nem que ele prefere não fazer ou não dizer, ele fica no não só, ele prefere não. Isso é inspirador por quê? Bartleby acaba mal, ele acaba morto, né? Por quê? Porque é como se ele não tivesse a prudência necessária. A arte das doses em dizer não. Tem aí. Eu posso dizer não, mas é muito perigoso dizer não. Por que as pessoas não dizem não? Por que elas se tornam servis? Por que elas se tornam amáveis, agradáveis? Por que elas entram em relações abusivas e dizem, nossa, isso tá uma merda, mas sem isso aí a vida ainda fica pior? Por que elas são cúmplices do poder que as oprime, que as captura, que as explora? Né? Porque, como diria o Reich, as massas não se rebelam. Isso é o mais estranho. Né? É porque é preciso aprender a arte da prudência. Mas a prudência para quê? É, no dizer não, no dizer assim, eu não vou virar função de outra coisa, eu não vou servir, eu não vou deixar que roubem meu tempo próprio. Eu não vou deixar que roubem minha experiência. Eu não vou deixar que a minha vida seja serviçal ou escrava de alguma coisa. Você tem que poder fazer isso. Né? E aí eu diria que é preciso chegar na arte da espreita. Acho que um dia, acho que no nosso primeiro encontro aqui, eu disse, você me disse alguma coisa assim. Não sei se foi para você que eu disse. Enfim, siga os animais. Né? Os animais que estão na vida, na natureza. Eles sem a espreita, sem a potência, sem a arte da espreita, eles morrem. Eles não vivem um minuto. Né? E a espreita, no caso animal, geralmente é uma coisa bem complicada. Por quê? Porque ele está o tempo inteiro sujeito a ser comido e está o tempo inteiro precisando comer. Né? Então imagina a tensão. E a atenção exige, então, uma presença, né, de uma força no horizonte mais imediato da existência, o que pode te acontecer agora, de bom ou de ruim. Né? E o que você pode fazer com isso? Então, você tem que apreender, se deixar virar um receptor. Você tem que receber, captar muita coisa, botar antena para tudo que é lado do teu ser. Ser um ser receptivo, aumentar a tua potência de ser afetado, de receber, sem precisar responder imediatamente, sem precisar, eu recebi isso, já tem que dar a resposta, tocou o celular, eu tenho que atender. Não, você, por que as redes, né, capturam as crianças, os jovens e os adultos também, muitos os adultos estão ferrados também, mas as crianças nem se falam, né, se fica rolando lá o filme. Uhum. No Instagram, no TikTok, etc e tal. Eu mesmo me pego às vezes, vejo, porque existem coisas interessantes ali, e de repente eu tô lá uma hora, cara, vendo coisas. E aí você me pergunta o que você viu mesmo lá, nós passou tanta coisa que eu já não me lembro. Você não sabe, né? É uma maneira de te roubar a atenção, de te dispersar. Então o que é uma espreita? Até, né, uma atenção qualificada. Não, você para, você suspende, você diz, eu prefiro não. Mas prefere não para quê? Para ser um vagabundo, para não fazer nada, ser, né, que é o que acusam a gente, né? Quando a gente vai querer experimentar, ficar mais um pouco num lugar, aí você fica meio idiota, meio, o cara não presta para nada, olha isso, ele tá perdido, olha o que ele tá fazendo, tá dormindo até meio-dia, tá não sei o quê, ou, cara, vai saber o que se passa numa vida, depende do que ela faz, daquilo que acontece a ela. Então, se eu me sirvo da espreita, exatamente para criar uma zona indeterminada, uma zona de indeterminação, para ampliar essa zona de indeterminação. Eu não estou sendo determinado de fora. Faça isso. E respondendo, não, cara, peraí, eu estou recebendo, deixa eu ver o que caiu nesse poço profundo que eu sou. Cada um de nós é um poço profundo. Então, a pedra é lançada, ela cai, mas não é o primeiro movimento, a primeira vibração da água na superfície que já sai atuando e fazendo coisas. Não, deixa ela penetrar e em vários limiares até chegar ao fundo e dizer, porra, o que caiu em mim? Né? O que eu faço com isso? Que força que é essa? Entendeu? Ter a experiência de si. Ter a duração. É isso que é uma atenção aos devires. Eu digo sempre, a gente precisa inventar um órgão em nós que não existe. Né? Ultrapassar o humano talvez seja isso. a gente virar outra coisa, quando a gente criar um órgão em nós que perceba a cada momento das nossas relações o que está se passando com a gente. E o que a gente faz com isso que está se passando com a gente. Essa atenção aos devires. Isso que é um devir. O devir é o que está te acontecendo na relação com os outros e com o mundo. Então é essa atenção especial. Então a espreita não é só você espreitar as vantagens que você tem do mundo ou as ameaças. É o que está te acontecendo. Então é a espreita para os devires. Aqui a gente estaria ultrapassando o animal. Não sei, até que ponto. Não vou falar pelo animal aqui. Não, o animal é em nós, né? Então, o que fazer, né, diante disso tudo? É criar distâncias. Opa, faça isso. Deixa a coisa, espera, deixa eu ver. Ah, o que vai me acontecer na medida que eu invisto isso? Ah, pense isso, pense aquilo, tá? E a minha vida se torna o quê na medida que eu penso isso, valorizo isso ou nego aquilo? O que vai se passando comigo? Então, eu vou me preenchendo do quê? De afetos, alegres ou tristes. Paixões alegres, paixões tristes, né? E claro que eu tenho que selecionar e ir para o campo das paixões alegres. Mas enquanto é paixão, eu estou sujeito ao acaso. Me aconteceu, por sorte, eu me alegrei. E aí? E eu consigo agora ter uma ascendência sobre isso, um comando sobre isso, extrair aquilo que me interessa do acaso dos encontros? Porque se eu não fizer nada em mim emergir para extrair algo do que acontece, eu vou ficar na passividade e na paixão. Então, algo que emerge em mim, que é capaz de extrair a necessidade daquele acaso, qual é a necessidade daquele acaso? É me deixar mais potente. Essa é a necessidade. Entendeu? Então, até a necessidade eu tenho que inventar. Porque o que me deixa, de fato, mais potente? O que é estar mais potente? Não é viver uma paixão parcial e deixar que ela se empodere. É viver de uma maneira tal que toda a minha potência é contemplada por aquele acontecimento parcial. Um acontecimento parcial que afeta todos os meus lados, as minhas dimensões, as minhas faces, e aumenta como um todo a minha potência de acontecer, e não um estado de empoderamento. Por exemplo, ficar rico é um estado de empoderamento. Ser reconhecido é um estado de empoderamento. Não, e, cara, isso é tão pequeno, perto dessa potência que pode. Como diz o Nietzsche, não sou suficientemente humilde para ser vaidoso. Cara, né? Perfeito. Então, o que fazer? Comece a espreitar, dizendo não, mas com prudência. Porque senão você morre. Então, Não dá pra do nada, beleza, ouvir tudo isso aqui, e agora eu vou largar tudo. Quero saber de nada. Deleuze e Guattari dizem no seu Anti-Édipo, no seu Mil Platôs, assim: nós somos estratificados de várias maneiras. E nós somos estratificados no corpo, no desejo e no pensamento. Né? O extrato principal que domina e captura nosso pensamento, ele chama de regime de significação. Um regime de linguagem que opera pelos signos. Signo que se liga com signo. Então, isso é um regime de estratificação, cria camadas em nós, o nosso pensamento, e separa o nosso pensamento da nossa potência de pensar. Nosso pensamento agora obedece a valores que são criados nesse regime. A mesma coisa, um extrato que domina o nosso desejo, que é o regime subjetivo da linguagem. Você usa a linguagem, ela vai produzindo subjetividade em você, que se coloca no lugar dos nossos buracos. Antes você sente uma falta, e no lugar da falta do buraco é posto um elemento ali subjetivo que te empodera, que te autoriza. Então a gente diz, nossa, legal, estou me autorizando, estou me empoderando. Mas isso é uma captura, na verdade. Então eu estou me assujeitando, achando que eu estou me libertando. Eu estou só me empoderando, mas eu estou me escravizando ainda mais por estar me empoderando. Porque o assujeitamento, o buraco, cresce em mim, né? Então, é outra camada, é outro extrato que se faz em mim. E também, eu estou me organizando fisicamente, o meu corpo é todo organizado, sou todo arrumadinho, bonitinho, a minha casa é tudo, né, tudo direitinho, os meus gestos, a minha vida é toda regrada, disciplinada, comportamento exemplar, né? Sem intensidade. Você lembrou de uma coisa que eu odeio, cara. Etiqueta. Etiqueta. Até o nome, né? Já é. A etiqueta deveria. Ela é, na sua origem, a pequena ética. Mas se a gente recobrar o nome ética, o termo ética, né, o conceito de ética, que ultrapassa o conceito de moral, seria algo interessante. A etiqueta viria para um estilo, seria uma estilização, aí é bonito. Mas a etiqueta como uma regra num comportamento social, né, que é visto por outros, na verdade é uma prisão, né? Enfim, então, o que que ocorre? Dizer assim, esses extratos todos existem, e nós somos convidados, forçados, obrigados a investir nesses extratos. É como você tomar uma narrativa, você não pode narrar de modo diferente. As narrativas são dadas, ou pela TV Globo, pelo SBT, ou por não sei o quê, pela internet, por isso, tem as narrativas são, vão sendo instituídas. Né? O FBI, a CIA, o Deep State, o Império Estadunidense, a Europa, os valores, eles vão dando a pauta da imprensa do que você deve pensar, do que vão dando as narrativas. Né? Eu lembro de uma propaganda que tinha na década de 90 da Folha de São Paulo, que dizia assim, se você não tem opinião, leia a Folha de São Paulo. Né? Eu lembro de uma, da bisavó dos meus caçulas, que ela vivia o dia inteiro no G1. Né? Na Globo, no G1. E aí ela reproduzia totalmente os discursos, e ela se empoderava com aquilo. Como se ela entendesse tudo de economia, de política, da sociedade. Então, a gente se preenche, a gente se empodera com as narrativas, sejam significantes, sejam subjetivas, e com o nosso corpo organizado. Olha, eu lavo a minha louça, eu não deixo sujeira aqui. Aí você pode até dar pito no seu filho. Pô, não lavou a louça, não, largou sua roupa no chão, não lavou, né? Você pode até, você se empodera, é a ordem. Você tem uma licença para existir, né? E ser reconhecido. Um homem de bem, um ser de bem. Então, a gente precisa desses extratos? Minimamente, sim. Até a gente conquistar essa liberdade, que é a potência de criar as nossas territorialidades existenciais, as nossas maneiras próprias, que até dão de esmola o que essa sociedade carente te pede, ou exige de você, ou impõe a você, como um imposto, né? Você até dá isso como esmola, porque te sobra. Você é tão interessante, que isso que é exigido socialmente se torna uma esmola, literalmente uma esmola. Então, você não precisa entrar em confronto com o estabelecido, ainda que o teu modo de existir seja uma grande ameaça, né? Porque é perigosíssimo, você começa, né, um modo do desejo ali, por mais micro que seja, que já tem uma atitude revolucionária dessa ordem, que é um devir revolucionário, e não aquele que fica investindo no futuro da revolução, né, mas o devir revolucionário, a mudança da própria vida, é extremamente perigoso. Né? Por isso que o Arthur dizia, assim, o Arthur dizia, claro, e o Deleuze e Guattari dizem lá num dos textos do Mil Platôs, que é Como Fazer para Si um Corpo Sem Órgãos, eles dizem assim, não deixarão você experimentar no seu canto. Vai ter sempre alguém de olho em você para não te deixar ter o teu tempo próprio. Né? Então, a espreita, ela é essa arte, né, de dar tempo ao tempo e espaço ao movimento. Ela te permite experimentar e ver o que cai dentro de você, o que você tem que digerir. Né? O Nietzsche dizia, para ler os meus textos, tem que se tornar uma vaca, né? Uma natureza bovina. Né? Ou seja, uma natureza ruminante. A gente tem que reconquistar a capacidade de ruminar. Ah, eu li um livro numa semana, não, ou num dia. Não faça isso, cara. Às vezes você leva um ano, dois ou três para ler um livro. Ah, uma ideia tal, tive a ideia. Às vezes essa ideia, para ela realmente destacar, ela leva 20, 30 anos, ou às vezes um ano. A questão não é nem o tempo extensivo. É o que é necessário para que ela realmente se torne um acontecimento de vida. E não só uma ideia na consciência. A ideia na consciência não vale nada. Por isso que não adianta você ir numa clínica de psicólogos ou psicanalistas e ficar ouvindo conselhos ou ficar simplesmente ouvindo interpretações. Né? Ou entrando na máquina de interpretar, se auto-interpretar também, porque, né, os psicanalistas, por exemplo, existe muito isso entre os lacanianos, né, que você leva o analisando a se analisar, né? Ele mesmo vai dizer o que ele tem, a maneira como você fica em silêncio e deixa lá, mas é o julgamento sendo incentivado, né? Como diz o Foucault, um juiz, ele se incomoda em ter que emitir uma sentença. Ele, antes de te acusar, ele se sente até mal que ele tem que te acusar. Ele quer que você aprenda a se acusar você mesmo. Você tem que entender que você é culpado, entendeu? Ele não quer ter o ônus de te acusar. Então, bom, voltando de novo. o que fazer, né? É inventar vacúolos, vazios e atos entre o movimento que chega em você, que te pede para você agir imediatamente, reagir, tipo atuar, né? Para que você possa indeterminar esse movimento e ter a ocasião, a oportunidade de diferenciar esse movimento e devolver uma resposta para a sociedade, para você mesmo, que te diferencie, que também seja um presente para a sociedade. A mesma coisa com os teus pensamentos. Então, vazio para o corpo, silêncio para o pensamento. Os budistas dizem não pensamento e não desejo. Eu diria não tagarelice, porque o problema é que se confunde pensamento com tagarelice. Não pensamento é impossível. Pensamento é uma potência maravilhosa. Agora, a tagarelice não, ela é dispensável, completamente dispensável. E, no entanto, ela está aí para atrapalhar. Assim como tem uma multidão de informações na internet só para nos confundir, para nos roubar o tempo. Então, o pensamento, ele precisa do silêncio. O silêncio não é o impedimento do pensamento, ele é a condição do exercício do pensamento. E o que, que é o silêncio? Cessar a tagarelice verbal, ou seja, não deixar que o pensamento seja formatado pelo modo de usar a linguagem, né? Por exemplo, uma cadeia significante de signos, que vai, de repente o pensamento está todo formatado e vira um significado, né? Com valor tal, formatado, né? Não, ele é um sentido em acontecimento, então ele não pode ser. Então eu posso usar a linguagem, mas não da maneira significante, não através de um regime semiótico, é como uma matéria de expressão, onde o pensamento vai esculpir aquilo que pode ser enunciado. Entendeu? O pensamento está no coração da enunciação e não é substituído pela palavra, né? Então, aí sim, ao mesmo tempo é preciso silenciar a tagarelice mental, não só a verbal, mas a mental também. O que é a mental? São as imagens que passam, né? As imagens são muito interessantes, mas não para dizer o que a gente tem que, ou não que fazer, para julgar os outros ou se sentir ofendido. As imagens, elas são matérias de criação. Então, usar as imagens, então cessar essa cadeia de imagens, que na verdade é uma cadeia passional, por exemplo, da tristeza você vai para o ódio. Por que que da tristeza eu tenho que ir para o ódio? Por que que a tristeza não me faz eu me recolher e dizer, sofrer e perceber que aquela dor está me dizendo algo interessante para mim na estreia? Não, eu tenho que ir para o ódio. Então, cessar essa cadeia, sabe? Ah, daqui vai para ali, dali vai para lá. Porque há um automatismo do encadeamento das imagens e das paixões. Assim como há um automatismo no encadeamento de signo. Ah, você fala uma palavra que lembra outra, que lembra outra, que lembra outra. Peraí, ah, isso me lembra aquilo, me lembra outro. Tá, mas você está experimentando isso que você está dizendo que te lembra, né? Ou é só uma capa, uma camada? Então eu digo assim, esse é o campo das estratificações, das camadas. Como é que você vai experimentar? Prefiro não ser capturado por esse campo dos estratos, por um regime de linguagem, por uma narrativa assim, por algo que me acontece ao desejo, por uma subjetivação assado, ou por algo que organiza o meu corpo, né? Um organismo eficiente assim, de tal maneira, eu não me submeto, né? Para exatamente então esvaziar o tempo, aliás, esvaziar os movimentos de formas, né, prévias, esvaziar, silenciar o pensamento da tagarelice, ou seja, gerar a condição para que haja o pensamento, né? E ainda criar a distância para que eu não me confunda com aquilo que me aconteceu, que eu chamo de solidão. Isso, para mim, isso é a solidão no sentido pleno. Né? Viva a solidão. Como diz o Nietzsche, o Zaratustra, foge para a tua solidão a um ou a dois. Foge. Você, o que é a solidão? Claro que é uma imagem, é uma maneira dele falar, mas para mim, a solidão é a capacidade de eu manter a distância de mim para comigo na relação com o mundo. Manter a distância da minha potência de acontecer para aquilo que me acontece na relação com os outros. Isso que eu chamo de criação de distância. Então, essa distância é como a respiração. Para você respirar, você tem que ter espaço, tem que ter atmosfera. A liberdade é isso, né? Então, é a arte da distância, não para se separar dos outros, mas como condição de composição com os outros. Ao contrário, a distância não cria muros. Ela é uma ponte para que eu possa me compor de modo livre e ativo, né? E não de modo subserviente ou empoderado, que vai tiranizar os outros. Né? Nem vertical, nem horizontal, mas transversal. Então, olha só, é preciso prudência, porque eu preciso de um pouquinho do regime significante, eu preciso de um pouquinho do regime subjetivo, eu preciso um pouquinho da organização do corpo como máscaras, como simulacros, para poder passar e não ser destruído. Uhum. É a prudência, uhum. É a arte das doses. Enquanto eu não estou suficientemente livre para dizer assim, para rir e achar graça dos extratos, daquilo que me aprisiona, daquilo que te aprisiona. Enfim. Cara, perfeito. Ah, vontade de xingar tudo agora. Cara, muito obrigado mais uma vez. É bom demais, cara, conversar com você. Prazer. Aqui, considera que é um espaço aberto. Sempre que você quiser vir aí, quiser falar sobre algumas coisas, manda mensagem. Maravilha, aí. Eu venho com o maior gosto, com o maior prazer. Bom demais. Pra mim isso me alegra muito sempre. Então, bom demais. Cara, como é que a galera pode fazer pra... Primeiro, ah, até nem mostrei pessoal, né? Tô com o teu livro aqui, que a gente falou bastante sobre ele, né? Hoje também, né? Toda a filosofia tá aqui e tudo mais, a filosofia nômade e tudo mais. Mas como é que a galera pode fazer para comprar, adquirir, olha, esse, te acompanhar em rede social e tal? Esse livro, ele tava esgotado lá na Amazon. Agora, já a próxima semana, ele vai estar liberado novamente em estoque. E também pelo site da Escola Nômade, dá para pedir Escola Nômade... escolanômade.org, é isso. Existe o canal no YouTube, chama Luiz Fugante, né? O canal do YouTube, onde tem muitos vídeos que estão disponíveis de modo gratuito, claro. E esses vídeos, eles são extratos, né, curtos, né, pílulas ou vídeos longos. Tem vídeos de 2, de 3 horas lá. Aulas gratuitas que eu dou de esquizoanálise e tal. Está tudo lá. E sempre tem novos conteúdos lá no YouTube. Né? Provavelmente agora vai ter uma coisa até com maior frequência, mas isso deixa para uma outra oportunidade anunciar. E tem o Instagram, né, que é essa coisa mais rápida, mais assim, breve, para as pessoas entrarem em contato minimamente com alguma coisa que cause estranhamento, né, que a gente gosta de produzir esse estranhamento, até para sair desse senso comum, né? Então, esse é o Instagram. Eu acho que é isso, basicamente. E tem, né, a equipe da Escola Nômade, que atende lá através do e-mail equipe@escolanomade.org ou então programa@escolanomade.com. Sempre tem gente atendendo lá, e eventualmente a gente entra em contato dessa maneira, né? E claro, tem os cursos, né, que a gente dá pela Escola Nômade. Sempre no início do ano a gente faz vários lançamentos. Por exemplo, agora vamos ter a 11ª turma de formação em esquizoanálise, que vai começar em maio, vai ser lançado em abril, mas já está disponível. As pessoas já estão efetuando a compra e o acesso através desse material, que já está gravado, e tem os encontros ao vivo também. E tem outras atividades, tem intervisão em grupo em esquizoanálise, tem esse curso de pensadores nômades. Por exemplo, agora nós estamos falando sobre Bergson, Matéria e Memória, né? Estamos fazendo a leitura do Matéria e Memória, já fizemos a leitura da Ética do Spinoza, a leitura do Zaratustra e de outros, né? Agora nós estamos no Matéria e Memória, entrando no segundo capítulo. A gente lê no tempo próprio do entendimento das pessoas, então não tem exatamente um prazo para acabar, a gente mais ou menos estipula. A gente chamou de, né, Clube dos Pensadores Nômades, né? É uma espécie de clube de leitura, mas é uma leitura que não é uma leitura que se faz uma semana ou num mês. Leva 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Então é uma leitura profunda para você incorporar e ter aquilo na vida, né? Então, essas entre outras atividades, legal. Enfim, tá bom? Eu vou deixar todos os links na descrição, então fica fácil ali pro pessoal encontrar. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, obrigado pela sua atenção. Até a próxima e tchau.